André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Aô, paixão! Estou sozinho, tenho a alma magoada, vida triste, abandonada. Tô tentando te esquecer, mas é difícil, pois alguém da casa ao lado vive com o rádio ligado. Isso faz lembrar você. E aí? Todas as canções falam de amor e de prazer, sonhos e paixões que a gente sempre quis viver. Só que o seu amor eu já não tenho aqui, e tento não lembrar, mas a casa ao lado, o rádio já insiste, vai me fazer chorar. E aí? Acho que eu não fico mais um dia sem te ver. Tá faltando tudo só por falta de você. Vive aquele amor que diz a letra da canção. Faz mimar a dor e machucar meu coração. Acho que eu preciso novamente te encontrar, como diz a música que o rádio vai tocar, que você sem mim também está na solidão. Acho que é melhor te procurar. Mais um, vem comigo assim, ó. Bem na hora cá, diante do altar, ela me vê e diz a ele não. O padre insiste em perguntar se tem alguém a reclamar, me fale antes dessa união. Tentei me segurar, mas não deu pra aguentar. Quando eu olhei pra ela, seu padre aí nesse altar, sou eu quem deveria estar segurando a mão dela. Quem sabe canta comigo assim, ó. Ele roubou a minha vida, minha cena, meu final. Eu fiquei sem saber dela, como um rádio sem sinal, debruçado na janela, confessando a madrugada que a minha vida é ela. Oh, oh, oh. Ele roubou a minha vida, minha cena, meu final. Eu fiquei sem saber dela, como um rádio sem sinal, debruçado na janela, confessando a madrugada que a minha vida é ela.